te amar demais. Vivo chorando calado, sozinho com a solidão. Sofre calado em meu peito, no meu coração. Sofre calado em meu peito, no meu coração. Você bem sabe, quando eu amo é para valer. Em mais nada eu posso crer, se um dia eu te perder. Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho, para não seguir sozinho e para nunca mais sofrer. Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho, para não seguir sozinho e para nunca mais sofrer.